falar. Por isso eu chamei você. Preciso tanto te contar. Tem tanta coisa pra você saber. É tanto sentimento aqui. E o coração tem que acalmar. O que eu preciso é só ouvir você falando pra eu descansar. Jesus, só dá pra ir se for contigo. Mas se precisar até fico. Mas fico se você ficar. Aonde você tá, eu tô. Jesus, tô dependendo de você. Só assim pra sobreviver. Eu sou totalmente ligado, apaixonado em você. É que eu preciso e eu só consigo. Se tiver comigo, eu já tentei ficar longe, não dá. É que eu preciso e eu só consigo. Se tiver comigo, eu não consigo aceitar a ideia de viver longe de você. É loucura viver se você não está. E pra cantar comigo, meus amigos André e Felipe. Simbora, meu brother! Pra cima! Jesus, só dá pra ir se for contigo. Mas se precisar até fico. Mas fique se você ficar. Aonde você tá, eu tô. Jesus, tô dependendo de você. Só assim pra sobreviver. Eu sou totalmente ligado, apaixonado em você. É que eu preciso e eu só consigo. Se tiver comigo, já tentei ficar longe, não dá. É que eu preciso e eu só consigo. Se tiver comigo, eu não consigo aceitar. É que eu preciso e eu só consigo. Se tiver comigo, eu já tentei ficar longe, não dá. É que eu preciso e eu só consigo. Se tiver comigo, eu não consigo aceitar. A ideia de viver longe de você é loucura viver se você não está. Não dá. Como é que vive sem Jesus, meninos? A ideia de viver longe de você é loucura viver se você não está.